Eu nem me apresentei, né? Delgriff. Eu trabalho com acessórios para o lar. Vendemos cortinas para banheiros. Eu vendo presilhas para cortinas de banheiro. As melhores do mundo, hein? E você é? É Neil Page. Ah, Neil Page. Prazer em conhecê-lo, Neil Page. E o que é que você faz para viver, Neil Page? Marketing. Marketing. Ótimo, ótimo. Fabuloso. Muito bom mesmo. Olha, eu não quero ser grosseiro, mas eu não sou muito chegado a conversas e... agora eu estou querendo ler este artigo. Foi escrito por um amigo meu e não eu... Não vou atrapalhar você, não. Fique tranquilo quanto a isso. Eu não atrapalho. A última coisa que eu quero é ser lembrado como um tagarela. Olha, nada me deixa mais furioso do que topar com um chato que não sabe ficar de matraca fechada. E se você me pegar de boca aberta, só me dá um toque no braço. Ah, que alívio. Isso é que é. É que meu calo não me dava mais trégua. Assim está melhor. Ai. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Bom dia, mais esganiçado, cara. Isso foi mesmo. Quem vos fala é Manuel Calaveira. Estamos no ar com mais um JurassiCast, meus caros interneticos. Sim, estão aqui comigo o Miotti. Fala, galera. Hoje estou me sentindo meio deslocado. Ah, tá bom. Você já tá ficando... Cara, bicho, eu não vou nem falar, cara. Tá se sentindo um magrinho. O Steve Martin. Depois desse palhaço que falou, está comigo aqui também agora, Brunão. A gente não dá ponto sem nó, né, bicho? Quando é pra um filme de problemas psicológicos, a gente chama alguém que, né, vai cuidar da parte psicológica e tal. Quando é um filme sobre gordo, a gente tem que chamar um especialista, né, bicho? Meu cara internet, hoje nós temos um convidado ilustríssimo da podosfera, da internet. Reza a lenda que o cara tava lá no dia da gravação da Eliane. Ele tava, ele viu, ele sentiu, ele apalpou. Tá fudido. Seja bem-vindo ao JurassiCast, meu cara. A gente percebe que o roxo é bom quando ele confunde quem esteve no programa da Eliana e não da Eliane. A gente percebe que são coisas assim que a gente percebe quando o cara é bom no que faz. É impressionante isso. E hoje eu gostaria de dizer o seguinte. Normalmente, só quem fala nesse programa é você, porque fica o Miotti com o Medinho e o Brunão de escada. Mas hoje você tá fudido. Eu não sou o Léo Lopes, que fala pra caralho. Mas hoje eu não vou deixar você falar sozinho, não. Você se fudeu, Calaveira. Eu sou um gordo espaçoso, entendeu? Toda hora que você começa a falar, eu vou falar por cima só pra sacanear. Sim, meu cara internet. Hoje nós estamos com um especialista em gordo. Porque, afinal de contas, o Jurassic Cash é um programa slim. Só tem nego light. Inclusive, eu gostaria de propor, já aproveitar que só tem magro aqui, fazer uma coisa que a gente faz no Papo de Gordo, que é ter uma noção de quanto é que daria a média de peso aqui. Que eu calculo que vai passar do 100 fácil. Porra, só eu. Só eu dá mais de 100, bicho. A média. A média vai ser 100, cara. O Bruno é a média do Jurassic Cash. Caras internéticos, Dudu Salles do site Papo de Gordo está aqui conosco e vamos falar sobre esse maravilhoso filme que ensinou a gente como ser um gordo chato pra caralho. Puta merda, gordo chato! Antes só do que mal acompanhado. Com Steve Martin, John Candy, vamos hoje destrinchar ao estilo Jurassic Cast com a ajuda do nosso querido Dudu Salles. Então não sai daí, voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Everybody do the mess around. sou de castigo. Eu sou de tamanho. Olha o cabelo! Procure. E agora no show de calouros, pai Brunão e sua filha Geni. Essa é, nós vamos cantar a música da Pastorida Vai Faceta. Simbora. Ô pai, eu quero me casar. Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com motorista. Com motorista você não casa bem. Por que, papai? O motorista mexe muito a buzina. E depois vai buzinar você também. É, papai, eu quero me casar. Ô, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com Marlon Brando. Com Marlon Brando você não casa bem. Por que, papai? O Marlon Brando amanteigou Maria Schneider. É? E depois vai amanteigar você também. Papai, eu quero me casar. Ai, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com Ney Mato Grosso. Com Ney Mato Grosso, aí você casa bem. Aí é, papai? Nem Mato Grosso vira homem, lobisomem. Hein? Mas quando é homem, não faz medo pra ninguém. Sim, interneticos, voltamos para os e-mails e os reclames do Jaiminho. E hoje, nós estamos com um convidado, cara! Nós estamos com um convidado, cara! Ah, que filha da... Lá do Ponta Livre, cara! Já começa escrotizando, né? Cara, eu chamo ele de Mariah Carey, de Dapos Negão. Mariah Carey, depois que Dapos Negão começou a falar grosso. Eu vou continuar falando fino, então. Ah, tá certo, cara. Valeu, cara. Que filha da puta. O meu Soares do Pauta Livre News, meu querido. Seja bem-vindo à leitura de e-mails do Jurassic Cast. Tá vendo, né? Não participa do programa, tem que vir no e-mail, pelo menos, né? Vencedor da frase com o carrinho do Miote, a máquina, né? A máquina, o Miote. O possante dele, o possante. O possante. Peraí, antes de mais nada, antes de anunciar o vencedor, a gente precisa agradecer a todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que se esforçou, mandou comentário, mandaram e-mail, mandaram comentário. O pessoal do Filmes com Legenda ajudou a gente, fez um post lá, falou: ó, se chegar nos 50 comentários, a gente vai sortear um Blu-ray. E aí foi um esforço. Sua mobilização e tal, todo mundo junto, de mãos dadas, tava aquele negócio assim e tal, mas a gente não conseguiu chegar nos 50 comentários. Não chegamos. Ah. Não chegamos nos 50 e meio. Passou perto, cara, ficou perto. Mas só porque a foto, não chegou aos 50 comentários, juntando com o e-mail, tu não vai publicar a foto, não? Não. O que, que eu tô fazendo aqui então, por favor? Eu queria ver a foto. Velho! Deixa eu só falar um negócio. Miote, nós estamos em dezembro. Presente de Natal pros ouvintes? Presente de Natal pros ouvintes. Uma foto fantástica que ficou gatinho. Ficou gatinho, ficou não, Calaveira? Não é hipnotizante a foto? Sim, é hipnotizante. Você eu vi olha, a foto. Você não consegue, cara, parar de olhar pra foto. Two Girls and Cup. Num frame. É, isso. Não, mas não é por aí, não. Não dá pra olhar. Não. Aí você exagerou um pouquinho. Não, é exagerado. Pronto, sanduíche de... Pronto, aí sim, hein, ó. Sanduíche de... Você sente nojo. Você sente prazer. A Miote tem um corpo sensual. E ao mesmo tempo você quer parar de olhar, mas você não consegue. Não consegue. Não é. Ele fica sensualizando, entendeu? Fica, cara. Ele fica... Cara, tá que pariu. O que eu achei mais legal da foto é o pôster do Doutor Destino. Até. Ah, sim. É um bom lugar pra ficar se olhando, né? Em vez de olhar pro Miote, né? O melhor é a almofada de coração. Ah, não. Aquela almofada de coração é muito gay, cara. Ah, tá. Ele nu em cima da cama, fazendo pose sensual, não é gay. Gay é almofada de coraçãozinho. Sim, a almofada de coração é que é gay. Se a almofada de coração tivesse ali, ele não estaria fazendo pose gay, entendeu? Gente, vamos parar de enrolar e, Miote, decide se essa foto... Tá, a foto tá no ar. Ah! Ô, foi minha filha, você diga com quem. Vencedor da frase, Brunão, quem foi? Então, peraí, antes de falar do vencedor da frase, é importante a gente dizer. O pessoal do Filmes com Legenda falou, ó, se vocês ajudarem lá, comentarem, etc., nós vamos sortear um Blu-ray do Tropa de Elite. A gente chegou em vários comentários e tal, não sei o quê, mas pra ver a foto do Miotti, acho que tá valendo, tá não, Hugo? Tá, eu também acho. Beleza. Eu acho só de ver aquela foto já vale a promoção. E queríamos agradecer, inclusive, muito lá o filmescomlegenda.net, que deu esse apoio pra gente aqui. Chegou muito, inclusive ouvinte também, viu, Hugo? Chegou. Olha muito aí. É, ganhamos alguns ouvintes mesmo. Isso. Alguns nada. Ganhamos vários. 5 ouvintes, nunca aconteceu isso na história desse país, rapaz. Olha, isso 5 ouvintes vieram de lá. Mentira, gente. Muitos ouvintes vieram de lá e tal. A gente separou e a gente vai dar o DVD pra uma pessoa e o Blu-ray pra outra pessoa. Pra não ficar injusto, né? Pra não ficar injusto. Então nós vamos dar o DVD pra uma pessoa que já é habituê do Jurassic Cast, um cara que já é ouvinte, que já se dedica. E o Blu-ray vai pra uma pessoa que veio pelo Filmes com Legenda. E também tinha uma frase bacana. A frase vencedora do DVD foi o Alexandre Salles, o nosso querido piloto, que fez até uma montagem e botou a frase dele. Que ficou muito legal, vocês podem ver aí no post. A frase é... Já consegui o carro dos caça-fantasma, agora só falta o orçamento de 30 milhões pra equipar. Ficou bom. Ficou bom, cara. O carro tá na mesma posição, bicho. Tá igualzinho. Ficou excelente. E Miotti, quem foi o vencedor ou vencedora aí do Blu-ray do Tropa de Elite? Foi a Letícia Carvalho com a frase: não é um DeLorean, mas te leva ao passado. Olha aí. Essa frase foi bem inteligente. Essa, né, foi. Não foi? Foi bem boa. Inteligente, foi boa. Você liga com quem? Eu quero me casar com... Calaveira, e a nova promoção? Próximo DVD, antes só do que o Mal Acompanhado. E como é que você vai fazer pra participar? Você vai ver essa foto do Miotti, que eu não tô aguentando mais olhar pra ela. E você vai fazer alguma frase nessa foto. Cara, o que eu fiz pra merecer isso, velho? Isso é meu parente, velho. Pior que você é meu parente. Agora é o desafio novamente. E dessa vez, vai ter que valer o desafio, hein? Vai ganhar o DVD do Antes Só do Que Mal Acompanhado, quem fizer a melhor frase. E a gente vai sortear um Blu-ray que eu vou comprar, um Blu-ray lançamento, que tenha saído por agora. Eu vou comprar um Blu-ray, não sei qual ainda. Esse não precisa fazer frase, esse não precisa fazer nada. A gente vai sortear entre as pessoas que curtirem o Facebook. Eu posso participar? Pode. Olha aí, eu vou. Todo seguidor do Facebook, tirando eu, Calaveiro e o Miotti. Por que eu não? Cara, tem um trabalho do caralho pra fazer isso aqui, velho. Porra, vocês não deixam participar das promoções? Então nós vamos sortear entre os seguidores lá do Facebook, quem tiver curtido lá o cara no livro, facebook.com/JurassicCast. Mas o seguinte, eu só vou sortear se a gente chegar a 500 curtidas lá. Quando você falou cara no livro, eu fiquei assim, cara no livro? Eu falei, olha aí, ele falou do Facebook. Eu falei, olha, cara no livro, essa é boa, gostei, viu? Gostou? Pode usar. Gostei, vou usar. Foi o que inventei. Dá umas aulas pra esse menino aí, Toninho, pelo amor de Deus. Foi eu que inventei. Um abraço pro Torinho, que não pôde vir, infelizmente, porque tá se esvaindo em merda. Mandou uma mensagem. Tá se acabando em bosta. Se é que sobrou alguma coisa dele, ele estiver ouvindo, Torinho, fica com Deus. Tem 269 pessoas que curtiram. Pra chegar a 500 é rápido, bicho. É rápido. Participe das promoções, antes só que o meu acompanhado é uma legenda aí pra foto sensual do Miotti. E o Blu-ray é... Curtindo o cara no livro, só vai valer se chegarmos a 500 curtidas lá no cara no livro. Ah, mas só mais uma coisa, o comentário da foto vai ser por e-mail ou clicar no link que tá aí no post. Só vale se desse jeito, comentário normal pelo post do programa não vale, como fizeram nesse anterior, tá? Eu quero me casar com o leiteiro. Com o leiteiro você nunca... Bruno Fasano. Não é Fasano, velho. É como? É Faça na Bonfonar. Cara, que nome. Peraí. Bruno Fasanaro. Bancário, 28 anos, em Itanhaém. Pra mim, a cidade mais engraçada do mundo é Itanhaém. Ela parece uma onomatopeia, né, cara? Itanhaém. É. Tem o Tubiche, tem o Ploft, tem o Itanhaém. O Batman, eu juro que eu vi o Batman, aquele Batman antigo, em Itanhaém. Quando ele apanha. Aí vamos lá. Puta merda. Aliás, olá, meus ozoicos colegas. Caraca, deixa eu analisar essa frase. Doutor Pimpolho, vamos analisar essa frase. Puta merda. Que significa? Vamos analisar. Aliás, que significa? Aliás, olá, meus ozoicos colegas. Caralho, sério? Puta merda significa isso? Não sabia não. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, vocês realmente estão começando a ser um problema na minha vida. Eu nunca, repito, nunca fui de comprar filmes, sempre fui o cara que assistia ou alugava o filme e se sentia satisfeito tendo o entretenimento de assisti-los. Mas agora com vocês, seus malucos, estão me fazendo cada vez mais comprar filmes. Olha só, cara, olha só. Já é o quarto título que estou com vontade de comprar, olha só. Já está aqui na minha prateleira o Jovem Frankenstein. Aliás, meu filho. Rock, um lutador, esse é clássico, esse merece estar na prateleira de todo mundo. Eu tenho seis filmes. Você tem, cara, eu tenho box com todos e tenho mais um novo. O Rock, mas eu tenho os Blu-rays. Aí eu não você comprou Blu-ray? Sério, você comprou foi. Onde? Lá nos Estados Unidos? Foi. Ele tem a dublagem? Ah, não. Não, né? Não, só a legenda em português. Só legenda. Tem a legenda? Tem a legenda? Aham, tem, legenda tem. Caralho, velho. Esnobou, hein? Veio aqui pra esnobar. É isso. Maraia, te dou uma porrada. Então tá. Rock é um lutador, nada vai bater tão forte quanto a vida, é isso aí. Indiana Jones, cobras. Eu odeio cobras. Eu também tenho três Blu-ray de Indiana Cala Jones. Cala a boca, Maraia, porra! Quem perguntou, caralho, bicho? Não chega da TV dos teus DVD, não. Se fuder, não é DVD, não, é Blu-ray. Quem fez esse Blu-ray no cu? Obrigado, malditos, por me darem mais um vício. Como se os jogos, mulheres e bebidas já não fossem suficientes. Meu filho vai pra igreja. Um forte abraço e estou ansioso pelo cast do Poderoso Chefão. Quero muito ver vocês imitando Corleone. Vamos ver você, aquele chefe dos pombos que passava nos animaníacos. Chamados os Penaboas. Vem aqui no meu podcast, não me traz um Blu-ray. Não me traz um cachorro quente, não me traz nada. Dá pra vir aqui, pedir pra me matar o Torinho. Forte abraço, Bruno Fazanaro. Tô falando agora. Cara, eu não consigo fazer imitação. Toda vez que eu tento fazer imitação, sai alguém que eu não tenho nada a ver. Eu comecei a fazer, saiu o Jô Suado. Isso, vai. Faz o Jô Suado. Ai, cara. Então, forte abraço, Bruno Bazanaro, bancário, 28 anos, Daya, hein? Mas quando é homem, não faz medo pra ninguém. Próximo e-mail, eu separei um e-mail especial pro Hugo ler. Vai lá, Hugo. Não, esse eu vou deliciar. Fala, Hugo, mas fala devagar pra eu sentir o prazer. Você quer que eu fale soletrando devagar mesmo? Fala logo, desgraçado. Tá tarde, o mineiro só é solidário no câncer. Fica o easter egg, né? Isso. Vamos lá. Rodrigo Clava. Ai, ai, comentários. Elo perdido, danadinho de bom. Até ia comentar quando ouvia os e-mails, mas deixei pra ouvir até o final. Gente, provavelmente não vão comentar, mas já viciei em uns 5 novos podcasts ou mais. E tá só somando a lista. Nem sei se viram meu e-mail do pod do Rock. Achei que iriam falar alguma coisa. Esse podcast bateu Pauta Livre News e vocês viraram meu... Pera. Repete aí. O que ele falou que eu não entendi, cara? Ele falou assim, esse podcast bateu Pauta Livre News. Ah, tá bom. Beleza, não, pode continuar, desculpa. Esse Pauta Livre News é bom, é famoso, hein, cara, é muito bom. Eu gosto, é do meu filho, fica lá. PH tá lá. PH é um menino tão bom, um menino tão trabalhador. Ele fala assim, vocês viraram... É um pouco feio, mas não é. Cala a boca, vai, porra. Ele não vai deixar eu terminar de ler, não. Vocês viraram meu The Best of Motherfucker Podcast The Ever Time. Repete isso aí de novo, ficou bonito, ficou bonito. Parece nome de coletânea de música, tipo Queen, The Best of Motherfucker Queen. Sacou? É legal. The Best of Motherfucker Podcast The Ever Time. Sou pouco de comentar, mas estou aqui para dar um feed positivo para vocês. Amigos, eu sei que vocês não são ainda, até mesmo porque nem sabiam sobre minha existência, mas eu os considero o como. Peraí, cara. Não come nada, não. Ninguém come ninguém aqui, não, cara. Peraí. O cara já vem cheio de intimidade, né, bicho? Ele continua: muito obrigado por compartilhar o seu tempo. Quando surge um novo cast, surge um sorriso no meu rosto, porque é certeza que irei sorrir e rir adoidado. 50 comentários é o mínimo que vocês merecem. Vocês são mais do que 3 pessoas e um convidado. Vocês são o que fazem passar a semana em expectativa em ouvir algo de qualidade, sem viadagem. Vocês são demais. Muito obrigado, Rodrigo Claro. E muito obrigado, Hugo, por ter lido esse e-mail, tá? E eu falo, mas vão se fuder. Eu quero me casar. Oi, minha filha. Eu não sei se isso foi um comentário ou se foi um e-mail, mas enfim. Parabéns pelo site e equipe, mas esse episódio só consegui ouvir metade, porque ficou chato demais. Toda hora falando que o filme era ruim, mesmo com o bom humor de vocês, isso perdeu toda a graça pra mim. Se é pra falar de filme, que seja um que vale a pena e acrescente com alguma coisa de útil. Assinado Carlos. Carlos, desculpa, cara, mas assim, não tem como. A gente já queria fazer um programa sobre o Aventureiros do Bairro Proibido. É um filme que a gente sempre gostou e achou que valia a pena. A gente marcou, assistiu o filme, viu que era uma merda, e mesmo assim a gente ia falar dele, cara. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha. Último e-mail. Espetacular. A análise feita por vocês do filme Cisne Negro foi, sem dúvida nenhuma, a melhor que já escutei até agora. Vejo tanta gente pagando de entendido, querendo impor suas opiniões medíocres, críticos ou pseudocríticos de cinema, erguendo seus narizes sujos para mostrar a imbecilidade de suas palavras incoerentes, seja em blog, site ou podcasts. Vocês simplesmente chegaram, brincaram, analisaram, levantaram algumas perguntas e fizeram valer a pena os minutos que parei de fazer tudo para ouvir este elo perdido. Parabéns a todos envolvidos. Lucas Amora. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha. Você que vai escutar agora o nosso programa sobre o filme Antes Só Do Que Mal Acompanhado aí com o nosso querido Dudu Salles. Olha aí, Dudu Salles tá no programa, eu tô sabendo agora. Antes de você abrir a sua boquinha maldita pra falar mal e dizer que a gente... copiou o Nerdcast, não sei o que, porque o Dudu Salles apareceu no Nerdcast e vocês foram lá e chamaram ele. A gente já gravou esse programa tem muito tempo. Cara, escuta e não reclama. E tá muito divertido o programa. É isso. Chega dessa babaquice, vamos voltar agora para o podcast, ok? Ok. Que isso, rapaz? Virou um programa de história? Antes Só Do Que Mal Acompanhado, cara. Miote. Fala. Caralho, empatação do Miote agora. Não, porque ele quer saber como é que é o nome do filme em inglês. Você já tá batido, toda vez é isso, eu já sei muito bem. Não vou perguntar isso, não vou. Mas vamos combinar que esse filme tem um título mais escroto de todos os tempos, tem? É, as velhinhas elas viram direito dessa vez. Pois é, cara. Não, porque qual que é o nome em português, Miote? Antes Só Do Que Mal Acompanhado. Não, é, não, mas o nome em inglês traduzido, como é que traduzido? Seria? Traduzido? São aviões, trens e carros. Cara, isso é o nome de um programa no Discovery Channel, velho. Sobre aviões, trens e carros. Esse é um programa que iria passar no SBT, cara. Cara, que título ridículo. Putz, quando eu vi que o título era esse, cara, eu caí meu queixo. Eu nunca imaginei que esse filme tivesse um nome tão imbecil, né? O título em inglês é basicamente pra mostrar cada um dos meios de transporte que os caras pegaram e se fuderam, pela ordem específica. Em português, acho que tá mais relacionado com a história. Eu achei uma boa tradução, diga-se passagem. Não, foi uma excelente. Cara, foi uma excelente tradução excelente, porque me admira muito a limitação da porra deste roteirista de não conseguir inventar um título melhor do que Trens, Carros e Aviões. Aviões, Trens e Carros, no caso. O cara se fode num trem, o cara se fode no carro, o cara se fode no avião. Vou colocar o nome do título assim. Olha só. Aviões, Trens e Carros. Olha que genial! Genial! Ninguém nunca pensou nisso. Cara, sinceramente, o título não é nem o que me incomoda. O que me incomoda nesse filme de verdade é que todo mundo é feio pra caralho nesse filme. Todo mundo. É, velho. Assim, o Steve Martin, que não é um exemplo de beleza, ele é o mais bonitinho que tem. De resto, é todo mundo... Ó, o John Candy, ele tá feio pra caralho, aquele bigode bizarro. Aquele bigodinho, né? Todos os coadjuvantes são feios, feito em ferro. A mulher do Até Steve a mulher Martin dele, dá medo, puta merda, cara. A mulher dele é foda. Os cara, filhos, as crianças, que é difícil você achar uma criança feia pro cinema, as crianças são medonhas. Feias. Todo mundo é feio nessa porra desse filme, velho. O chefe do Steve Martin, que aparece no início, aquele cara dá medo, porra. Parece um zumbi corporativo, né? Eu achei maneiro que o Steve Martin trabalha com o pai do Ferris Bueller, né? É. Sim. É. Na verdade, vários atores do Ferris Bueller aparecem nessa série. Tem aquele professor chato também, aparece nesse filme. Isso, ele é um cara lá do aeroporto, ele é um cara tem do aeroporto. Tem a secretária do Rooney. Isso, ela também tá no filme, verdade. E tem o Kevin Bacon, vocês viram o Kevin Bacon? Pô, Kevin Bacon, que não fala porra nenhuma, ele entra muito sacalado, né? Caraca, bicho, a ponta do Kevin Bacon. Você gostou da ponta do Kevin Bacon, Brunão? Tem nada a ver ser o Kevin Bacon, né? Eu acho que era, sei lá... Era o primeiro filme dele? Era o filme não era, de... Não, esse não era, não? Não, ele fez muito filme antes. Ele já era o Kevin Bacon? Já, tipo... tinha feito Footloose. Olha aí. Ele deve ter perdido uma aposta, cara. Essa coisa assim, ele apostou alguma coisa. Isso é, concordo, Dudu. Isso é papel de quem perde a aposta no poker, cara. Se bem que eu não sei, eu acho que todo mundo sabe que tem aquela paradinha lá do oráculo de não sei o que lá de Kevin Bacon, né? Que você faz uma relação com qualquer ator em até 7 graus pra chegar em Kevin Bacon. Vocês sabem disso, não sabem? Isso, 6 graus de separação Kevin Bacon. Isso. De repente, essa parada aí foi algo que ele começou há muito tempo. Ele pensou assim, um dia eu quero ter essa ligação e ter gravado com todos os atores e diretores da face da Terra. Então ele tinha que ficar fazendo esse tipo de coisa. Porque realmente, podia ser qualquer cara na porra. E não, é Kevin Bacon, tá lá atravessando a rua e sai correndo. Porra, não tem nada a ver aquela cena, velho. A cena em si já é bizarra, porque assim... É, eu já estou entrando na porra do enredo do filme, porque eu tomei o programa do Calaveira, ele que vai chorar no cantinho. Mas assim, a cena assim já é bizarra, que é o Steve Martin disputando um táxi com o Kevin Bacon. Que é assim, em Nova York. Em Nova York. Correndo no meio da rua. Isso. E Steve Martin correndo de um lado, Kevin Bacon do outro. De novo, é Kevin Bacon, que ele em teoria era um ator famoso. Do nada me aparece um negão dançando break na frente do Steve Martin. Não faz sentido nenhum aquela cena, velho. Não, aquela cena em Nova York, cara, não faz sentido nenhum. Porque Nova York, em estado de sítio, não está tão cheia como naquela cena. Cara, sacanagem não. Falou, olha, gente, o Godzilla tá aí, o cara tá chegando, o cara tá causando, sacou? Desce todo mundo, vamos correr. Cara, não é tão cheio. Eu vi aquele Cloverfield, cara, não é daquele jeito, velho. Cara, e nesse filme... Tem gente na rua dali em Manhattan. E no aeroporto, cara? Como é que cabe tanta gente no aeroporto só? Cara, aquilo ali é o ideal do inferno, entendeu? Se você acha que existe uma coisa mais próxima do inferno, é aquilo ali. Meu amigo, eu fico agoniado de ver esse filme, porque eu não imagino como é que um país pode ser tão escroto, velho, na época de feriado, cara. Cara, porque ontem, que, na verdade, ele tava viajando pra comemorar o feriado de... Ação de Graças. Que antecede o Natal. Que, inclusive, o próprio feriado de Ação de Graças é mais importante do que o Natal nos Estados Unidos, pelo menos. É isso que a gente entende, que é isso que a gente sabe. Se eu não me engano, o Thanksgiving é assim, é a última quinta-feira e a primeira quinta-feira de não sei que, de novembro, eu acho. E aí juntam 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo. Enquanto que o Natal, não. O feriado é realmente só no dia 25, as pessoas trabalham antes disso, e no Thanksgiving fecha tudo, então tem essa parada, essa loucura de viajar. O filme em si, pelo que a gente entende, é que o Steve Martin mora em Nova York, mas a família dele tá morando em Chicago, não é isso? Isso, exato. E ele quer aproveitar pra visitar a família que ele não vê há muito tempo, e todo o inferno começa daí. Agora, o Dudu falou que é todo mundo feio nesse filme. Realmente, cara, o filme parece que foi filmado na Inglaterra, né, cara? Porque tem muita gente feia, cara. Todo mundo com dente torto, amarelado, cara, né, cara? Os donos dos hotéis, cara, tudo... O cara com dente torto, bicho, pela madrugada. O Dudu falou aí da mulher do Steve Martin. Cara, é engraçado porque ela é uma feia agressiva. Ela é uma feia, aquela feia que... Porra, meu amor, muda essa cara, sacou? Nesse tipo assim... E, cara, o filme apresenta ela como se fosse uma beldade grega. É, exato. Na hora, eles botam uma luz ela é a recompensa, assim, em cima dela. Ela é a recompensa a ser alcançada, bicho. A ser alcançada, cara. E fica aqueles moleque desgraçado, parecendo um bando de summon do capeta. Papai, vem pra casa! E ela vira e faz assim, vem, papai, vem pra casa. Será que a gente não acha ela feia hoje porque, sei lá, nos anos 80... Era aquele ideal de beleza. Vocês lembram, né? Nos 80, aquela galera, aquelas mulheres com aqueles cabelos de poodle, aquela porra daquelas ombreiras e tal. De repente, aquilo era bonito. Dudu, eu até concordaria com você se nos anos 80 não tivesse existido uma mulher chamada Kelly Lee Brock, bicho. Sim. Kelly Lee Brock, que era o ideal de beleza dos anos 80. Tudo bem que depois o Steven Seagal estragou com ela, né? Tanta porrada na cara dele. Essa mulher daí do Steve Martin, ela já era feia pra caralho mesmo, bicho. Mas é, não, é o que o Dudu tá falando, mas Dudu, é assim, a questão, as pessoas eram, tinham uma moda feia. Mas, cara, nos anos 80 as atrizes não eram tão atropeladas igual essa mulher, gente. Porque, cara, essa mulher, ela dá raiva. Eu tenho raiva dela quando ela aparece, porque eu fico pensando assim, cara, como é que o filho da puta me fica uma semana andando com o John Candy pra comer isso aí, velho? Esse filho da puta comer essa mulher, cara. Porra, a mulher não passou um Neutrox no cabelo, velho, que o cabelo dela é todo sei lá, sacou? É aquele cabelo seco, velho, não tinha uma hidratação nos anos 80, não sei que porra é essa. A impressão que a gente tem é que essa mulher tava tirando um cochilo no sofá, o John Candy foi lá, sentou em cima dela e foi daquele jeito. Porque, aí assim, é difícil explicar o rosto dela, de verdade, eu não consigo colocar isso em palavras, não, só que... Realmente, se aquilo ali era recompensa, eu tinha ficado em Nova York, na boa. Porra, não, tranquilo. Aquela mulher, cara, aquela mulher ninguém merece aquilo, não. Vocês estão na boca, não! Eu não sei se vocês conhecem o conceito de gordo alfa, já ouviram essa expressão alguma vez, não? Já, é o gordo alfa, é o gordo morra, né? É o gordo dominante. O lance do gordo alfa foi um conceito que a gente desenvolveu no Papo de Gordo depois que o Lúcio, que faz parte do nosso podcast, foi viajar pra Portugal e ele foi do lado de um espanhol gordo, bigodudo, estilo John Candy, sacou? Espaçoso pra caralho. O Lúcio foi sofrendo a viagem inteira. Ele perdeu logo de cara a guerra pelo braço, né? Aquele braço que a gente divide na cadeira, né? Que todo mundo sabe disso. Você tem de conquistar aquele espaço, e quando você conquista aquele espaço, você ganha centímetros a mais pra se espalhar, porque gordo precisa de centímetros a mais pra se espalhar. É natural isso. E aí o Lúcio perdeu essa guerra e foi apertado a porra da viagem inteira. E nesse filme fica claro o conceito de gordo alfa, velho. O Steve Martin, ele tá espremido na porra da cadeira do avião. E o gordo alfa, ele faz questão de esfregar o poder dele na cara do outro, né? Assim, eu sou maior, toma espaço, te fode aí. Pois é. E o Steve Martin, às vezes, tenta se libertar, mas não consegue, né? Porque ele sente pena do cara. Eu não sei até que ponto ele sente pena do cara, ou ele fica naquela coisa mesmo de... Ah, tô aqui... Tô sem opção. Eu acho que é por aí. Mas tem que ver também que o John Candy, ele joga muito, né? Ele é vendedor, então ele consegue fazer o Steve Martin sentir pena dele. Ai, minhas costas estão doendo. Ele quer que as pessoas gostem dele. Ele insiste nisso. Ele quer tanto que fica chato. Eu vou ser bem sincero com vocês logo de cara, assim. Eu assisti esse filme há milhões de anos atrás, não lembrava quase nada dele. E eu assisti de novo pra gravar o programa, e esse é o tipo de filme que me irrita pra caralho. Porque você tem uma situação ruim que ela vai escalonando. Esse é um formato de comédia que é clássico, assim, existem milhões de coisas assim, filmes e séries, mas é um troço que me irrita muito, que é por isso que eu não assisto aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que é a mesma coisa, caralho, você vê a merda vai ficando maior, pra te fazer rir. Talvez nos anos 80 eu ria com aquilo, hoje em dia eu fico irritado, eu fico, caralho, por que é que você se sujeita a essa merda, puta que pariu, entendeu? Eu não consigo entrar no mundinho daquele jeito, eu fico realmente puto com o negócio, ao invés de eu rir, eu me irrito. O personagem do John Candy tá construído de maneira maestral, nesse filme eu pelo menos percebi o quão ator era o John Candy, porque cara, aquele personagem ele é tão irritante, ele é construído minuciosamente, nos mínimos detalhes pra se tornar uma pessoa insuportável, só pelo fato dele estar perto de você. Isso. Vocês perceberam isso? Sim. Cara, o cabelo, aquele cabelo frisado, desgraçado. O bigodinho. Aquele bigode maldito. Aquelas roupas berrantes, de cor berrante, aqueles casacos. O lance de tirar o sapato em todo lugar que para. Puta que pariu, coisa mais incômoda. Nossa, do que isso. Nossa, cara, isso é demais, cara. Isso e tem é gente demais. Que é assim, não é, velho? Cara, se você tá escutando, você é gordo e faz isso, velho. Morra, seu desgraçado. Não, mas não precisa ser gordo, velho. Pode ser magro também. Não tem como é escroto mas... que uma pessoa tirar o sapato. Só é aceitável você tirar o sapato em algum lugar assim. Se você for Bruce Willis e estiver no Nakatomi Plaza. Caso contrário, não faça isso, entendeu? Tira a porra do seu sapato só em casa. Vocês estão na boca, não! John Hughes. Quem é John Hughes, meu ótimo? Pô, é o rei dos anos 80, né? O John Hughes, cara, ele escreveu todos os clássicos da Sessão da Tarde que a gente adora. Olha só, Gatinhos e Gatões, Clube dos Cinco, Férias Frustradas 2, Mulher Nota Mil, Garota de Rosa Choque, Curtindo a Vida Doidado. Cara, todos esses foram antes de Antes Só do Que Mal Acompanhado. O bicho era o rei, foi o rei dos anos 80. No começo dos anos 90 ele já meio que perdeu um pouco a mão ali, depois do Esqueceram de Mim, né? Escreveu mais um monte de algumas besteiras e tal. É engraçado que ele é mais roteirista do que diretor, porque ele só dirigiu 8 filmes. Isso, pois é. Mas o Antes Sódio Que O Mal Acompanhado foi um que ele escreveu e dirigiu. O Clube dos Cinco eu tava revendo esse dia, capaz, é um filmão, inclusive com grandes atuações. É, um filmaço. Mas o John Hughes, cara, é um cara que precisa ser celebrado. Ele faleceu em 2009. Eu fiquei muito triste quando eu soube da morte dele, porque eu sempre fui um grande fã dele. Mas ele é um cara que precisa ser celebrado também, porque eu acho que todos os filmes do John Hughes, todos são são meio comédias, né, voltados pra comédia. Mas todos eles, em algum momento, têm um tom mais sério, assim, né? Tirando, acho que, o Ferris Bueller. Todos eles, eu acho que você consegue tirar alguma liçãozinha de moral, assim. A gente gravou, há algum tempo atrás, um papo de gordo sobre o John Candy. E aí o Rod Reis, que gravou com a gente, ele falou uma coisa interessante que, só analisando filmes, assim, a longo prazo, que eu tive essa noção. Que, na maioria dos filmes, o John Candy, especialmente nesse, não só do que mal acompanharam, mas na maioria, ele era só um gordo que queria um amigo. Tudo que ele precisava era de um amigo, ele só queria um amigo, era só isso que ele queria. É verdade. E tudo no filme acontece porque ele queria um amigo. E isso meio que resume a esmagadora maioria dos filmes que esse cara fez ao longo de sua vida. Temos o Steve Martin, que eu acho que dispensa apresentações, que é um dos caras que também pautou os anos 80, se é que eu posso dizer dessa forma, né? E que meio que ficou por lá, né? Ele ainda faz filme, né? Mas os filmes dele são vergonha, ele é total. Alguém assiste os filmes dele atualmente? Alguém foi assistir o Espetáculo Zorro, por exemplo? Eu vi porque eu vi o primeiro. Eu vi porque já tinha todos os filmes no cinema, eu já tinha visto, e só faltava aquele. E eu sempre gostei muito do Jean Reno. Porque no Assassino, que puta merda, é um filmaço. Cara, mas o Jean Reno, ele não aparece no filme. Ele é praticamente um figurista de cena. Eu não entendi aquela porra, que o cara é um ator do cacete. O cara se torna um figurante de cena. E fica o Steve Martin numa forçação de barra. Que é uma coisa impressionante, velho. Cara, mas sério, eu fazendo o Espetáculo Zorro fica mais engraçado. Eu, nessa minha atuação... Miotti, que é um cara extremamente versátil na atuação... Cara, ia fazer um Espetáculo muito mais engraçado. Mas assim, a gente não tá super valorizando o Steve Martin, não, porque a maioria dos filmes que ele faz de humor, ele é assim, ele é over, ele estica a corda a ponto de ficar insuportável. Quando ele faz personagens um pouco mais sérios, tipo naquele filme O Pai da Noiva 1 e O Pai da Noiva 2, que são filmes que eu gosto muito e que ele tá muito bem, porque ele não tá fazendo... Exato. Sei lá, ele não tá no como coisa que o Jim Carrey foi fazer anos depois também, quer fazer essa comédia... corporal. Porra, tem uma cena nesse filme que ele tá brigando, se tremendo lá no meio do estacionamento, que é uma vergonha alheia foda, sacou? Agora isso devia fazer sucesso nos anos 80, aparentemente. É, não, tem um filme dele que ele faz muito bem a parte corporal, que é O Espírito Baixou em Mim. Sim, esse sim. Esse ele sim. Tá muito bem, esse ele tá muito bem. Agora, realmente, ele às vezes dá uma forçada ali que não precisava. O que eu tenho pra falar do Steve Martin, cara, é que eu acho engraçado porque... O Steve Martin já nasceu com o cabelo branco, velho? Cara, o Steve Martin, ele é tipo um super saiyajin, né? Ele com 20 anos, ele já tinha o cabelo branco, velho. Porque não faz sentido, velho. O único filme que ele tá de cabelo preto que eu vi... Não, tem são era dois. Era pintado o cabelo. Um é preto e branco, que depois parece que eles até... Depois remasterizaram, colorizaram, uma coisa assim, eu não lembro direito. E o outro é na Loja de Horrores. Que é o filme que ele atua também com o John Candy. Pois é, e tá com o cabelo pretinho. Ele atua com o John Candy? O John Candy tá também maluco? Trabalha nesse filme. No Pequena Loja dos Horrores? Os dois trabalham na primeira atuação dos dois juntos. O John Candy é um policial, né, Miotti? Eu acho que é, não lembro. Não, não, cara, ele não... Não. Os dois são juntos. Não, não, não, não, não. Como não, Bruno? Não. O John Candy... Não, tá certo. O John Candy participa do filme, mas ele, cara, ele faz uma ponta ridícula. Não sei, tô falando do filme junto, que eles fizeram juntos. Ah, outro bom, filme que eles fizeram juntos. Mas, porra, fizeram juntos. Um aparece numa cena, não contra a cena com o outro, eles fizeram filme juntos, cara. Eles não se encontraram nem nos comes e bebes ali, cara. Nem no lançamento do filme eles foram juntos, eu não, cara. Eu não tô falando que eles estão juntos no filme, eu tô falando que eles fizeram filme juntos. Os dois fizeram o mesmo filme. É isso que eu tô falando. Já falei, Bruno. 60 Hz, cara. 60 Hz. A nossa é 20 Hz. O meu, ele fala, ele já entendeu... Pesca, é ele já... Dudu, é hora de derrubar eles, né? Exatamente. Assuma a sua posição de comando, só pra falar assim. Cara... Eu falei que participou em ponto final, caralho, puta que pariu, entendeu? Cara, John Candy. Eu adorava o John Candy, adoro ainda, porque os filmes dele não morreram. Ele, infelizmente, foi dessa pra melhor. Pena que ele foi dessa pra melhor depois de fazer um filme maravilhoso, que é aquele... Jamaica Abaixo de Zero, né? Que pra mim é o melhor filme da carreira dele, cara, aquele filme. Você acha, cara? Eu acho. Ele, não que ele esteja muito bem. Assim, eu acho que ele faz um papel do treinador lá que acredita nos caras e tal. O papel dele é até menorzinho um pouco do que o dos caras. Mas as situações daquele filme são muito engraçadas, cara. Não, eu vou falar que o filme favorito dele, que eu acho, é o aquele... Quem vê cara não vê coração. Cara, nesse filme ele tá muito comédia. Quando eu lembro de John Candy no cinema, eu lembro de três filmes especificamente. Eu lembro muito daquele Spaceballs. Certeza, esse aí é melhor pra mim. Que ele é o Chewbacca, né? Eu não lembro qual é o nome do filme, mas é um que ele tem um negócio de uma competição de barco e que o barco dele ganha, que sobe a cuecona dele lá. É, eu assisti esse filme aqui esses dias no Netflix. É o Temporada de Verão. E um outro que ele faz com o Dan Aykroyd, que tem uma porra de um urso grandão, com a bunda pelada e tal, assim. São os três filmes que eu acho que eu mais vi com o John Candy. Cara, anos 80, mas família saindo de férias é igual a John Candy. Ele tava em absolutamente todos esses filmes. É o plot total. John, vamos fazer um filme. Aí ele, deixa eu adivinhar, é uma família que sai de férias e se mete em altas aventuras? Papai, como é que você adivinhou? É esse filme aí mesmo. Só me chamam pra esses filmes. Cara, e parece que é o tipo de filme que foi feito pra ele. Porque o bicho, ele tem uma... Ele tinha uma certa inocência, né, dentro desses papéis, cara, que é uma coisa impressionante. Era sempre o mesmo dublador que fazia a voz dele ou mudava pra caralho? Não, dele mudou. Não, a voz dele mudava. Dele mudava muito. A voz dele mudava com frequência. O Steve Martin é o mesmo até hoje, né? Que é o Hélio Ribeiro. O personagem do John Candy, o que que é aquilo ali? É um gordo porco, o gordo mais porco que eu já vi na minha vida. Isso é verdade, cara, que bicho porco, velho. Porque uma coisa é você ser gordo com dignidade, né? Que isso, gente? Que isso? Não, mas é isso mesmo, o Brunão tá no caminho certo, é isso aí. Você pode ser um gordo digno, você não precisa ser um gordo daquele jeito, assim. Aquilo ali é o estereótipo do gordo, porra. Ele é o gordo escroto, cara, ele é o gordo escroto nesse filme. É o personagem que tornou as nossas vidas de gordo um inferno, né? Exatamente. As pessoas estipulam um padrão de gordo de acordo com aquele filme ali, né? Tudo naquele personagem é construído pra te irritar. É verdade. O bigode, o cabelo do John Candy não era frisado daquele jeito. Ele tem um cabelo meio gororoba que fica grudado na cabeça dele, cara, que é uma coisa impressionante. Cabelo gororoba, esse é ele passou bom. Ele passou porra de boi no cabelo, velho. Não sei que diabo é isso, aquilo. Cara, puta não, merda. É muito escroto. Não vem defender, não. É muito escroto aquele cabelo. Não, não tô escroto defendendo, demais. Eu tô achando escroto você falar que foi porra de boi que ele passou no cabelo, bicho. Só pode ter passado, bicho, pra ficar daquele jeito. Eu gostei do detalhe que foi de boi. Podia ser de qualquer bicho, porque você já experimentou vários pra chegar naquele tom. Já, parece. Já, eu já fiz. Inclusive, o de boi é aquela textura. Que pariu. Caralho, tá parecendo pauta livre isso aqui, né? Total. É, quando começa a falar de porra, você vem com pauta livre, aí não ajuda. Diguidinho. Não, cara, aí vem, aí é tudo. Aquela bagagem maldita que ele carrega. Eu tenho ódio daquele baú tão grande que toda vez que eu vejo baú grande na minha frente, eu tenho vontade de sair chutando. E pra que porra ele carrega aquela merda daquele baú? O único momento que ele abre o baú, ele tira de lá um travesseiro. Puta que pariu! Eu vou te falar que na casa da minha mãe tem um baú igual, cara. Cara, então eu nunca irei na casa da sua mãe, porque eu vou sair de lá dando porrada naquele baú. Aquele baú é irritante demais, ele carregando aquele baú, arrastando aquela desgraça. Mas, Dudu, é aquela explicação que a gente tava conversando antes, cara. Ele carrega aquele baú o tempo todo porque a vida dele tá dentro daquele baú. O que ele tem na vida tá ali dentro. Isso é verdade. O personagem, ele é construído de uma maneira tão pitoresca que até a profissão do cara é irritante. Cara, olha a profissão do filho da puta. O cara é vendedor de argola de cortina de banheiro. De cortina de banheiro, cara! Não, essa profissão não existe. Isso foi inventado pro filme. Velho, vocês têm noção que porra de emprego é esse? Doido, agora, que... cara, venhamos e convenhamos, é genial, né, cara? Não, genial, assim, é genial. É genial, cara, porque não existe profissão que poderia irritar mais do que essa. O cara realmente foi o que o Dudu falou. Essa profissão foi inventada pra este filme, cara. Pô, ninguém compra anel de cortina. Você compra a porra da cortina, ela já vem com os anéis. Se por acaso tem algum problema, a cortina rasgou, você compra a cortina nova. Você não compra um anel. Não existe isso, sacou? A não ser que ela vire brinco, né? Ah, ela vire brinco no filme, né? A não ser que ela vire brinco. Isso, inclusive, é um negócio interessante, porque em um dado momento do filme, ele pega esses anéis de cortina e ele vende pra um monte de pessoa como se fosse brinco pra fazer dinheiro. E aí a gente vê uma coisa, que todo aquele lance dele de ser insuportável, de ser irritante, mas ele é muito bom no que ele faz. Ele é vendedor, né? Ele conseguiria literalmente vender geladeira pra Esquimó, né? Como diz a piada. Ele consegue vender aquela porra daqueles anéis de cortina de banheiro como brinco pra um monte de gente. Pois ninguém é, e eu acho, Dudu, que é por isso que o Steve Martin fica com ele a viagem inteira, porque ele acaba, com a lábia dele, ele acaba convencendo o Steve Martin a não ir embora, a não tocar o foda-se e desaparecer dali, sabe? É, porque tem um dado momento que o Steve Martin explode foda com ele, fala coisa pra caralho pra ele, e aí ele faz uma coisa que também conhecida como cara de cachorro que caiu da mudança. Isso. Faz aquela cara de coitadinho, aí abre o coração e fala não sei o que, vai de sentido, deixa o Steve Martin se sentindo culpado, e ele resolve continuar ali, dormindo na cama, abraçadinho com o gordo. A primeira cena que ele aparece é lá no... ele rouba o táxi do cara, e depois a gente só encontra ele lá no aeroporto, né? Ele tenta ser legal com o cara já ali. E isso irrita, isso irrita. A pessoa que quer ser legal na marra irrita. Essa cena é muito escrota, que o bicho vira e fala assim... Deixa eu reparar o meu erro, por favor. Que tal um bom cachorro quente com cerveja? Não, não, muito obrigado. Então só o cachorro quente. Eu tenho um estômago muito delicado. Vai de café? Não. Leite? Não. Soda? Não. Quer chá? Não. Um docinho? Não. Pipoca, então? Amigo, por favor, fica à vontade, pode dizer. Eu sabia que te conhecia. Massagem nas costas. É, tentando qualquer coisa. Faça um boquete, qualquer coisa. Ele queria... Ele queria atenção, ele queria ser simpático. Ser amigo, gostei de você, fui com a sua cara. Olha o nível de desespero do personagem do John Candy, né? Porque como é que alguém pode achar simpático um Steve Martin? Cara, porque o Steve Martin, ele é o poço da agressividade. Inclusive, eu lembro que eu vi uma reportagem muito tempo atrás na Globo de uns taxistas brasileiros que trabalhavam em Nova York, na ilha de Manhattan. E um deles falou que pegou o Steve Martin. E aí a repórter perguntou, e como é que ele era? Aí o cara falou, rapaz, ele é grosso. O cara não gosta muito de conversa, não. Ele é aquele personagem ali. Eu acho que é por isso que deu tão certo. Aí ele chega no avião, bicho. E o único lugar que tem é do lado do gordo, cara. Do lado do gordo, do lado do velho. Eu não sei o que é pior, sentar do lado do gordo, sentar do lado do velho, né, bicho? Ele deve sentar no meio, cara. Pois é. Eu ficaria com o velho, cara. Cara, só faltou uma criança ali, cara. Só faltou... Criança babona. Isso, uma criança endiabrada. Só faltou isso, bicho. É uma situação que te abafa, né? Eu fico sem ar quando eu vejo essa cena. É. A impressão que eu tenho é que vai acabar o ar do avião. É tanta gente naquela desgrameira, cara. Todo mundo apertado. E o bicho... E ele vai dando aquelas cotoveladas no Steve Martin, cara. Vai me dando uma aflição. Sabe aquela coisa assim, meu Deus, vou dar na cara desse gordo. Não, e ele tira o sapato. É a primeira vez que ele tira o sapato, cara. É. Bicho, tira o sapato e a meia. E a meia, Dudu, e faz assim... Cara, que pariu, velho. Como é que tu me tira o sapato? Não, ainda dá uma gozada do lado do cara. Eu adoro tirar sapato. Estar confortável não é o bastante. Ele quer que todo mundo saiba disso. Sabe aquela pessoa que tá fazendo alguma coisa e aí fica falando alto assim pra você ver? Sei lá, tá na fila do caixa do supermercado. Vamos lá, aquela coisa básica assim. É. Aí aquela fila tá demorando e tem sempre aquela senhorinha chata que fica assim, é... Você tá demorando, né? E você só balança a cabeça assim, pra dar atenção. É, toda semana é assim, impressionante. Eu vejo que todo dia é desse jeito. O John Candy é assim, ele quer puxar conversa. Ele quer interagir com você. Tem um momento que o Steve Martin fala assim, ok, eu só quero ler o meu livro, eu estou muito interessado nisso daqui. E, não, tudo bem, eu vou deixar você ler seu livro. Pode ler seu livro numa boa vontade. Eu longe de mim, quero lhe atrapalhar. Pode. Inclusive, eu nem gosto de livro. Escuta, você grudou no meu pé desde Nova York. Começou roubando o meu táxi. Nossa, você é mesquinho. Eu não sei onde é que estou com a cabeça, que eu não arrebento a sua cara. E é hostil também. Bela personalidade você tem. É hostil e intolerante, um criminoso em potencial. Ah, vai pro inferno. Você derramou cerveja pela cama, você fumou, você bagunçou o banheiro. Ora, e quem foi que deixou você ficar no quarto? Eu até deixei que pagasse a conta para que não se sentisse um penetro, que certamente você é. Ah, eu sou um penetro. Sim, é mesmo. Eu estava tendo uma viagem perfeita até que você apareceu. Ah, até que eu apareci. Quem foi que falou a beça no meu ouvido no avião? Quem foi? Diz aí. E quem conseguiu o quarto para você? Eu e o meu grande coração mole. Cara, você é um ingrato. Pode descer. Vai dormir lá embaixo. Pensa que eu ligo. Eu espero que acorde tão gelado que nem possa se mover. Você é espertinho. Não pagou o táxi, não pagou o quarto. E tem até quem escute as suas ladainhas. Será que não percebeu no avião que quando começou a falar eu comecei a ler as instruções do saco de vômito? Será que isso não te deu algum sinal tipo, sabe, esse cara não deve estar gostando do meu papo? Nem tudo na vida é uma piada, rapaz. Tem que aprender a se mancar. Esse filme, cara, ele é um serviço de utilidade pública pra quem é gordo. Eu acho que o Dudu vai entender bem do que eu tô falando. E o Calaveira também. Não, porque nós somos gordos, né? Peraí. Que história é essa que eu sou gordo? Vamos se assumir, por favor, e pronto. Não, história é essa. Teve um amigo meu esses dias que virou pra mim e falou assim, bicho, a gente que é gordo, não sei o que. Eu virei pra ele e falei, peraí, rapaz, que negócio é esse de a gente que é gordo? Aí ele, rapaz, eu vi teu vídeo. Tu parece um outdoor andando pela rua. Dá pra projetar um filme na tua barriga. Esse filme, ele ensina pro gordo tudo que ele não tem que ser pra ser aceito na sociedade, cara. Mas isso aí é um preconceito, né, não, Bruno? Eu vou mais longe, cara. Não é tudo que um gordo não tem de ser. É tudo que uma pessoa não tem de ser. É mas se você é gordo, piora, cara. Claro, porque do gordo já se espera isso, porque o gordo é mais espaçoso. Mas as coisas que o cara faz irritam qualquer um. É que como ele é gordo, então irritam mais. Pois é. Porque um gordo por si só já irrita, assim. Pois é. Você entra no avião, tá do lado de um gordo, porra, você se irrita. Tá no ônibus, tá do lado de outro, você se irrita. Por exemplo, você vai atravessar um restaurante e tem um gordo sentado numa cadeira empurrando a cadeira pra trás. Você se irrita. A presença do gordo já irrita naturalmente, entendeu? Exato. Cara, e quando são dois gordos, um fica irritando o outro, é retroalimentação, né? É retroalimentação. Em janeiro desse ano, durante a Campus Party, quando a gente fez o tour gastronômico do Papo de Gordo, foram 50 gordos andando pela rua de São Paulo, todo mundo junto. Você não tem noção de como chamava a atenção, sacou? Eram 50 gordos andando no meio da rua de São Paulo, aquela galera toda, junto, rindo, falando. Pra onde passava, as pessoas olhavam com aquela cara. Alguns assustados, outros com repulsa e alguns com medo, de verdade. Assim, ó, oh, meu Deus, lá vem uma manada, fujam para as montanhas. Mamute! Só a presença do gordo já é uma parada irritante. Por essas e outras, que eu tenho uma teoria de que o gordo, cara, ele tem que ser que nem um ninja, bicho. Ele tem que trabalhar nas sombras, cara. Ele tem que ser invisível, cara. Como é aquele filme do Chris Farley que ele é um ninja que se arrebenta todo? Pois é. O ninja tá pesado, né? É, só que aquele ninja é espalhafatoso, né? Cara, o ninja de verdade, ele some, né? Então, cara, você tem que fazer tudo sem poder chamar atenção, cara. Você vai se agachar, bicho. Você tem que ter certeza de que ninguém vai estar olhando. Porque você se agachar, com certeza você vai ocupar o dobro do espaço. Entendeu? Cara, é verdade, bicho. O gordo, bicho, ele, quando tá em algum lugar, ele começa a chamar atenção, bicho. Acabou, velho. Acabou. Todo mundo vai falar mal do gordo, vai zoar. Ah, que esse gordo filha da puta, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, cara, o gordo, ele tem que ser muito discreto. Assim, o ninja que eu tô falando é ser nível de discrição máximo. O Dudu tava falando dessa questão aí de um bando de gordo andando na rua. Cara, ser gordo tem suas vantagens. Por exemplo, você já tem uma trilha sonora por default. Você já nasce no mundo com uma trilha sonora. Por exemplo, se você pega um vídeo do tour gastronômico do Papo de Gordo, você só precisa botar... Tan, taran, tan, tan, tan, tan, tan, taran. Quando ele nasce já é forte, mesmo grande é tão engraçadinho, é bom, traz sorte, dá de bom carinho tudo aquilo. Cara, isso. É a trilha sonora do gordo, velho. Eu, quando eu tô andando, eu fico imaginando essa rua, essa trilha sonora. O gordo, cara, como ele é gordo, qualquer coisa que ele faça fica exagerado, porque ele ocupa mais espaço, entendeu? Então, você tem que fazer o mínimo de de expansão possível. Porque o mínimo que você fizer já vai ser enorme, entendeu? Então, por exemplo, você vai atravessar o sinal na rua, né? Só que o sinal tá atrasado, né? Você tá atrasado, você vai ter que correr. Cara, não corra, espera o próximo. Porque se você correr, você vai cair. À medida que o peso aumenta, o cerebelo vai deixando de funcionar, né? Que é a coordenação motora. O cerebelo, cara, vai é isso, de bicho. Meu irmão, é isso, cara. Presta atenção, por exemplo, você vai precisar pular o meio-fio. Cara, calcule seus movimentos friamente, bicho. Porque qualquer espacinho que você der, você vai cair de bunda no chão. Isso eu fico com raiva da vida, sabia? Porque, por exemplo, se o miote cai no chão, as pessoas se compadecem. Se eu ou o Bruno cai no chão, o mundo se caga de rir. E treme também, né? Tudo no gordo é exagerado dessa forma. Por exemplo, tu vai no banheiro dar uma cagada. Você é o miote vai dar uma cagada? Tranquilo, pô, o miote vai dar uma cagada, cara. Tá fedendo, hein, miote? Cara, o gordo dá uma cagada, meu amigo, isso vira um evento. Cara, meu Deus! O gordo cagou! Aí tem sempre aquele filho da puta pra virar e falar assim, emagreceu quantos quilos? Né? Não, e aquele negócio, você tá no elevador, essa já foi falada várias vezes. Você tá no elevador, aí, porra, alguém peida. Vão olhar pro gordo, cara. Sempre. Não tem jeito, não foi você, mas você é gordo, vocês vão te olhar. E torto. Vocês estão me deixando tão deprimido com esse papo, eu fui buscar um chocolate na geladeira ali agora, que eu preciso. Eu, quando me mudei aqui pro meu apartamento, o prédio ainda tava em fase de acabamento. Quando eu vim morar aqui, ainda, o pessoal da obra ainda tava aqui, fazendo obra no prédio. Aí eu tava saindo uma vez, eu fui subir, o elevador aqui em casa cabe 8 pessoas. Oito pessoas normais, ou eu e o Brunão juntos, né, Bruno? Isso. E assim, aí, o que que aconteceu? Entrou eu e mais 14 peão da obra. O elevador não saiu do canto. Não saiu do lugar. Aí teve um baixinho, filho da puta, que, cara, aquele dia eu fiquei com raiva. E geralmente era eu não, anão, geralmente, era cara, era quase anão. Ele tava a 5 centímetros de ser um anão, mas não era um anão. Ele era baixinho mesmo. Ele virou pra mim e falou assim, claro que o elevador não vai subir. Olha o tamanho do cara. Aí eu olhei pra cara e falei, os 14 filhos da puta dentro desse elevador, não tem problema não, né, anão? Eu fiquei indignado. Aí o cara, ô, meu irmão, para aí, velho, o cara é proprietário. Ô, cara... desculpa, eu falei, desculpa porra nenhuma. Eu fiquei puto, porra. 14 filhos de corno dentro daquela porra e vai culpar logo o gordinho? Mas é sempre assim, cara. Por isso que eu tô falando que ele tem que ser um ninja, cara. Ele não pode chamar atenção. Ele tem que ser discreto, bicho. Você viu, tá 15 pessoas na fila pra entrar no elevador, você sabe que o elevador não vai subir por sua culpa. Então, cara, espera o próximo, bicho. É, assim, dá o perdido e espera o próximo, velho. Mesmo que você tenha sido o primeiro a chegar, né? É, mesmo que você tenha sido o primeiro a chegar, cara. Não entra, deixa o povo entrar, passou na frente, aí depois você sobe, entendeu? Tranquilo. Porque aí não vão te olhar, não vão te chamar de gordo, não vão, porra, a culpa do gordo, não sei o quê. É isso, cara, é isso. Vocês são muito passivos, cara. Tem que ser o gordo alfa, porra. Muito pelo contrário. Você tem que usar a sua gordura como vantagem. Você tá no meio daquela confusão, relotada, gente pra caralho. Você sai andando, usa sua barriga pra abrir um espaço, a sua barriga tem aquele formato específico, né? Você encosta a sua barriga, você vai andando e vai abrindo, a galera vai saindo da frente, pô. Você chega num restaurante, o garçom tá demorando pra ele atender, você puxa ele pelo braço e fala, olha, eu estou com fome. Você acabou de intimar o cara, ó, você me dá comida agora, eu vou comer o restaurante inteiro. O Bruno, esses dias, Bruno, você foi pra delegacia, não foi? Teve um problema desse, não foi? Se você e o Melody foram na churrascaria... Só não passou a tua picanha, o Bruno ficou agressivo. Foi não, Bruno? Uhum. Não, foi não. Miote, não foi, Miote? Piada foi de não, mim, porra? Foi não. Quer fazer aí, piada de mim, rapaz? Qual é? Vai, eu não preciso. Você já é uma piada ambulante? Vai, Clássica. A gente é uma piada ambulante, cara. Você quer deixar um ambiente feliz, bota um gordo no meio da festa, vai ficar todo mundo rindo da cara do gordo. Outra coisa é maldita festa onde tem aquelas cadeiras de plástico, bicho. Meu irmão, tenha certeza de que ela vai quebrar na hora que você sentar, bicho. Nunca sente numa só. Isso. O problema não é a cadeira quebrar. O problema é você sentar na cadeira. Tem gente fazendo trem da alegria em cima da cadeira de plástico. Isso. Tem um outro comendo uma mulher em cima da cadeira de plástico. Tem outro fazendo polichinelo em cima da cadeira de plástico. Mas o gordo sentou, vem aquela tia, filha da puta, e vira pra você e fala assim, vai quebrar. Bota outra. que vai quebrar. Vai se fuder, velha desgraçada! É porque a velha tá certa, porque gordos quebram cadeiras. Eu já quebrei várias cadeiras ao longo de minha vida. Cara, eu quebrei uma vez uma carteira na sala de aula, tendo uma aula de química, sacou? Foi uma parada assustadora, assim. Caralho! Eu sempre sentava no furo da sala, aquelas carteiras que é, o encosto é de plástico, né, que é uma peça só, e eu sentava sempre encostado no fundo da sala, que eu encostava a cadeira na parede, que não tinha problema. Nesse dia eu resolvi arriscar. Não sou gordo, isso é só uma coisa que botaram na minha cabeça, eu não sou gordo. Fui sentar no meio da sala, no meio da aula, encostado na cadeira, a cadeira estoura. Mas foi aquele barulho, sabe quando parece que explode uma bomba? Pá! É. Todo mundo olhou. Eu não caí no chão, porque eu fui rápido bastante, apesar de gordo, eu sou ágil. Eu consegui me segurar pra não cair no chão. O professor também olhou assustado na hora que viu. Imagine o gordo, eu lá, sentado, o encosto da cadeira no chão, eu meio que torto pra frente assim, meio assustado também. O professor vai, olha pra mim, entende a situação e dá aquele sorrisinho de canto de boca. Que era só o que a turma precisava pra entender, ok, podemos rir do gordo. Aí a sala toda começou a rir, eu fui com aquela cara de tacho assim. Tudo que eu queria era que realmente abrisse um buraco e eu saísse daquele lugar. Mas aí que tá, é isso que eu tô falando. Se você tivesse continuado sentando naquela sua cadeira lá de trás, isso não tinha acontecido, entendeu? É por isso que eu digo que, assim, tudo bem, se eu usar às vezes a sua gordura, o seu tamanho avantajado, para obter vantagem, aí tudo bem, aí beleza, né? Furar filas, né? Passar... Tá na muvuca, você, pô, tá tranquilo. Você é gordo, você abre o braço e o neguinho vai abrir, sacou? Aí você tá bem, sacou? Agora, nessas coisas pra passar vergonha, bicho, você tem que ser um ninja, bicho. Você já tem que reconhecer suas limitações e evitar passar por vergonha, é isso aí. Mas é justamente isso aí que o filme trata. A questão, por exemplo, não é que a cadeira, o gordo quebra a cadeira. As cadeiras quebram. Independente de você ser gordo ou não. A minha mulher que pesa a minha coxa, cara, ela já quebrou a cadeira. Pois é. Mas ninguém lembra disso. Mas ninguém não, lembra disso. Meu Deus, tadinha daquela moça simpática. É. Sorte dela que ela se apoiou naquele mamute do lado dela. É assim, agora o gordo senta, pá! Baleia? É uma baleia. Tinha que ser esse gordo. Ou então o pior, sabe por quê? Que ela, aí ela quebrou a cadeira, aí levanta, aí quando fala assim, nossa, quebrei a cadeira. Aí o cara fala assim, não, isso é porque teve um gordo filha da puta que sentou e amaciou ela antes de você. É, sua presença fica, tipo uma presença de presença de gordita. Presença o de gordo gordita. É um peido, cara, que alguém soltou na sala e que ele ficou impregnado, sacou? É, cara, e é justamente esses exageros que o filme traz e que se tornaram tão famosos porque eram situações comuns, mas vivenciadas por um gordo chato, de cabelo frisado e bigodinho de jogador de porrinha, acabaram se tornando muito mais engraçadas. Ele levou isso ao nível extreme. Ele é tudo de ruim que pode ter. A cena que eles estão no hotel, que eles vão dormir no hotel, nossa, o inferno que o cara faz no banheiro, cara, de boa, eu tinha saído, eu juro, tô falando sério aqui agora, que os dois têm um problema, o avião desce em outra cidade, eles acabam indo ficar no mesmo hotel, dividir o mesmo quarto, o Steve Martin vai tomar banho, quando eles abrem o box, né, a cortina do banheiro, o banheiro tá um nojo tão grande que se fosse eu teria voltado pro aeroporto naquela hora e ficava lá esperando. Eu não precisava dormir em hotel. Pra que dormir em hotel? Eu vou ser sincero com vocês, eu não entendi direito aquela cena. O que que aconteceu? Só porque ele é gordo, aí ele molhou o banheiro inteiro? Eu não entendi aquilo ali. Aparentemente, ele é gordo nojento, cara. Não é que ele é gordo. A natureza dele. Porque eu sou dele. Gordo e não deixo o banheiro daquele jeito, bicho. Ele come no banheiro, ele come na cama, deixa resto de comida pela cama. Ele é, de novo, é levar aquilo ali ao extremo. Assim, tem uma coisa ou outra que funciona. Por exemplo, o Steve Martin sai do banho e só tem uma toalhinha de rosto pra se enxugar. Eu posso ver isso funcionar, porque assim, eu sou gordo, eu sei que por ter mais espaço pra enxugar, eu preciso de mais toalhas. Faz parte, eu entendo isso. A minha toalha de banho, inclusive, é bem maior do que as toalhas normais por conta disso. Ok, essa parte eu entendo. Mas eu não deixo as minhas meias de molho na porra da pia do banheiro do hotel, sacou? Pois é, exatamente. E o problema é que o cara é nojento. E aí, por ele ser gordo, o neguinho fala, tinha que ser, é gordo, entendeu? Não, tinha que ser nojento. Não, tinha que ser, é gordo. Associa que o cara é nojento porque é gordo. O gordo, ele carrega uma aura cebosa junto com ele. Quando a pessoa olha o gordo, já pensa em seborreia, suor, óleo. porque gordo suado é comum, né? É raro você ver um gordo suado. Uma festa sonora. Uma festa sonora, a gente lá no evento do Expor. Aí o Bruno virou pra ele e falou assim, Bruno, quando ele quer ser escroto, ele é escroto. Aí o Bruno vira pra ele alto pra caralho. Pô, já tá suando! Aí o bicho virou e falou, bicho, eu sou gordo. O meu trabalho na vida é suar. Foi isso que o Bruno Funcionário falou, velho. Eu achei aquilo lindo. Gordo só faz gordice. Existia algum motivo específico para o John Candy usar uma pijama que é estampa igualzinha da porra da cortina do hotel? Não existia. Mas se você usa uma pijama com aquela estampa escrota, aí pode, porque é gordo. Gordo faz gordice. Você espera esse tipo de coisa dele, entendeu? É natural. É. Cara, eu acho engraçado, ainda na cena do hotel, aí só tem uma cama, né? Eles precisam dividir a cama. E aí, depois deles terem uma discussão lá e tal, o Steve Martin dá uma esculachada. Cara, a melhor esculachada que eu já vi se dar em um gordo é aquela esculachada. Ah, que nada, velho. Ele só chamou o cara de gordo. Ah, chamar gordo de gordo é meio óbvio. Não, mas ele chamou gordo de várias formas diferentes. Cara, aquilo é uma esculachada. Miotti, coloca aí a esculachada que ele deu no cara. Você diz coisas que são engraçadas, ou levemente alegres, ou talvez interessantes. Você é um milagre. Suas histórias não têm nada disso. Elas sequer são aceitáveis. Querida, eu quero que conheça Del Griffith. Ele sabe piadas excelentes. Está aqui um revólver para você estourar os seus miolos e ainda vai me agradecer por isso. Eu poderia aguentar um seminário sobre seguros. Durante dias poderia ficar lá sentado ouvindo todo aquele papo furado com um sorriso nos meus lábios. Diriam, como consegue suportar? E eu, é porque eu já estive com o Del Griffith. Posso aguentar qualquer coisa. E sabe o que eles diriam? Diriam, eu sei muito bem o que é o vendedor de cortinas para banheiro. Ah! É como marcar um encontro com aquelas bonecas que falam. Acho que deve ter um cordão no seu peito. É só puxar e você começa a falar. O caso é que eu não puxaria, mas você não iria parar. E puxa, puxa, puxa! A propósito, quando está contando as historinhas, aceite um conselho. Seja breve. Será muito mais interessante para quem estiver ouvindo as historinhas. Porra, é de doer na alma, cara. Aquela aí foi foda, aquela aí foi foda mesmo. O Miotti, que não é gordo, ficou mal, cara. Eu fiquei sim. Aí. O legal daquela cena é a interpretação do John Candy, que ele vira e fala assim... Quer me magoar? Continua se isso te faz bem. Eu sou um alvo fácil. É, tem razão. Eu falo demais. Mas também discuto muito. Eu posso ser cínico e frio como você. Mas eu não gosto de magoar os outros. Você pode pensar o que quiser sobre mim. Eu não vou mudar. Eu gosto de mim. Minha mulher gosta de mim. Meus clientes gostam de mim. Porque eu sou muito sincero. Eu sou o que você está vendo. É numa comédia, nós estamos falando de uma comédia oitentista, que é recheada de exageros e comédia pastelão. Mas cara, eu achei aquilo ali tão foda. Porque assim... O personagem é irritante, a gordura dele é irritante, o tamanho dele é irritante, os hábitos dele são irritantes. Mas, cara, ele era, dentro daquele universo ali, o único cara em que você olhava e você realmente via aquilo que ele era. Ele não era um cara falso. Ele não era um cara que iria te apunhalar nas costas. Porque bem do mal, mais filha da puta ali era o Steve Martin. O Steve Martin era uma filha da puta, bem mais filha da puta que ele. Só que o Steve Martin ficava com aquela consciência, né? Pensava naquele undead que tava esperando ele em casa e falava assim, porra, o que aquele zumbi vai pensar de mim, né? Se ela descobrir que eu deixei esse toicinho e congelando no meio da pista. Toicinho, foi esse toicinho congelando. Se rabicou aí, Marquês de rabicou. É, congelando na pista. Então assim, eu acho foda aquela cena por causa disso. Antes só do que Mal Acompanhado, ele é um filme que hoje não dá pra se fazer. Por quê? Por causa daquela questão do politicamente correto. Porque você não tem como você fazer um filme que é construído basicamente em cima do preconceito. É o preconceito da sociedade em cima do gordo. Porque todas essas questões que nós estamos falando é em virtude do cara de terem sido tão engraçados. Praticamente 80% da sua graça é porque o cara é um gordo. É foda você ser gordo, cara, porque é aquela coisa, você vê a sociedade já te antecede muita coisa. Cara, você é gordo, você automaticamente é preguiçoso, é xixi lento, tem CC. É nojento. CC, peida, é nojento. Pra caralho. Burro, porque você é gordo, você é burro, você não tem como. Porque cara, eu acho que você é muito emagrecer. Traumatizado, você devia procurar um psicólogo, sabia disso? Né? Ha ha ha ha! Eu sou normal. Miotti, qual é a definição que você tem desse filme? É uma comédia dramática. É, que a gente até ficou rindo, pô, comédia dramática? Não, peraí, o Miotti fale mais, caralho. É uma comédia dramática, são duas palavras. Fale mais, elabore, por favor. Não, eu achei o filme comédia dramática, assim. Eu acho que até por causa desse tudo que tá falando, se fosse anos 80, eu poderia estar rindo de tudo aquilo lá, daquelas gordices que ele faz. Que nem eu tava comentando com o Rodrigo antes, ele falou que achou uma comédia pastelão, riu muito, isso aqui, mas eu não achei isso. Hoje em dia, né, eu não tenho mais aquela visão que eu tinha antigamente. Então eu achei mais um filme mais dramático mesmo. Claro que tem as partes que dá pra gente rir, mas eu achei ele muito triste. Eu achei o filme angustiante. Eu fiquei angustiado vendo esse filme. Eu não consegui dar risada em praticamente nenhum momento. Todas as cenas que eu sabia que eu era pra rir, eu não conseguia rir. Porque, de novo, voltou aquilo que eu falei, que ia me irritando aquele negócio de escalonando a situação cada vez mais. Sei lá, eu acho que eu ri em um ou outro momento porque apelava mesmo pro surreal. Tipo assim, os personagens coadjuvantes faziam aquelas pontinhas e que eles estavam ali por ser tão bizarros que você dava risada. Tipo o taxista From Hell lá da primeira cidade, que o taxista chamou o cara de pervertido sexual e que o táxi dele parecia que era uma obra do capeta. Ou então um velho desdentado que tava com dois ratos passeando em cima na perna dele numa rodoviária. Então, tem uma parte também que foi muito comédia, foi a parte que eles estavam no caminhão, aquele frio, aí ficam congelados os dois, aparece o John Candy depois do Steve Martin e aparece o cachorro também congelado. Que é esses exageros, assim. É. Uma cena que eu acho muito engraçada, apesar de irritante, é a cena lá que eles estão tentando dormir na cama, né? E depois que já se brigaram, mas ainda vão dormir junto. E aí o John, na verdade, é logo antes. E ele tá deitado, cara, e ele começa com o negócio do nariz, bicho. Desculpa. Cara, aquilo é a coisa. Aquela situação, o cara, ele devia ter apanhado. Olha, se o Steve Martin tivesse pegado um bastão de beisebol e dado uma surra no cara, eu ia concordar com ele, bicho. O juiz ia virar e falar assim: meu amigo, o senhor fez bem, aqui isso. Tá $100, pode ir pra casa, eu vou passar lá pra gente conversar sobre isso depois. Que situação, né, velho? O bicho tá... Cara, que porra é aquela, velho? O desdobramento desse lance dos dois dormindo juntos também é engraçado. Quando eles acordam de manhã, o John Candy dormindo de conchinha com o Steve Martin e aquela parada lá de John Candy meio que dando beijo no ouvido do cara. Ele dá um beijinho na orelha do cara e aí ele fala assim: Del. Uhum. Oh. Por que beijou minha orelha? Por que está segurando minha mão? Cadê a sua outra mão? No meio de dois travesseiros. Travesseiros, coisa nenhuma! Nessa cena eu ri, realmente. Essa cena eu ri, foi legal. Não, o engraçado depois é que eles ficam lá se desesperados, se limpando, né? Continuam se limpando. E eles começam a conversar papo de macho. Viu aquele jogo de ontem à noite? É, jogão. Passada, que jogo jogão. Incrível. Jogo eles incrível. Estão com um timão. Vão ser campeões, não acha? Ah, vamos ser. A cena deles no ônibus. Dentro do ônibus, que eles resolvem pegar um ônibus, e aí tem dois, um casal se comendo. Os caras estão se chupando violentamente. Estão se chupando. E aí o Steve Martin começa a olhar assim, sem acreditar, né? Aí o cara vira pra ele e fala assim: por que não bate uma foto e leva pra casa? Obrigado. Aí corta a cena pra ele de novo e volta pro casal. O casal tá lá fumando. Aí o John Candy: parece que já terminaram. Essas comédias oitentistas, elas tinham uma licença poética que é uma beleza, né, cara? Negro era crioulo, gordo era xixelento, gay era viado. Cara, que beleza, velho. Que mundo, né? Por isso que a gente é tudo perturbado desse jeito. E era numa fase que a galera podia fumar no cinema numa boa. O John Candy fuma pra caralho. Tranquilo. Mais de um momento. Fuma na cama. Fuma dirigindo, era realmente outra época. Por falar em fumar dirigindo. A melhor cena. a melhor cena do filme, cara. Uma das cenas chaves da comédia americana, ela sempre é lembrada, né, em muitos não, filmes. Não, e é uma cena, cara, que é toda do, no, ela é calcada no humor físico do John Candy. E ali você vê o talento dele pra parte do pastelão, cara, porque ele, só a cena dele antes de começar a bagunça, quando ele tá ouvindo a música lá do Ray Charles, que é muito foda, o bicho tocando o piano e o carro indo pra lá e indo pra cá, e o bicho... E ele, porra, felizaço, não tá nem aí, cara. É muito maneiro aquela cena. E aí, porra, o bicho perde o cigarro, se engancha o casaco no não sei aonde. E é desesperador aquela porra. É desesperador, cara. E o outro dormindo. Cara, o bicho tá em coma do lado dele. Ele tá em coma, porque não é possível a pessoa não acordar, cara, daquele jeito. Eu teria gritado já. Acorda, caralho, não bota a porra do carro. Cara, pisa no freio, né, velho? Puta que pariu. Não tinha ninguém naquela rodovia lá, porra. Mete o pé no freio, caceta. Fica no desespero, bicho. O cara não sabe mais o que fazer, bicho. Anteriormente, essa cena aí desse, do carro, é ele no banco do carona. Cara, aquilo ali pra mim é a definição de como você ser irritante com coisas pequenas. Porque, cara, o bicho tá com o dedo no botão, fazendo assim... Subir e descer no banco pra achar a posição correta. Não, e outra, é a primeira vez na minha vida que eu vi um banco se movimentar de um lado para o outro. Ele não se movimenta pra frente e pra trás. Ele se movimenta da direita pra esquerda e fica... Aí o cara, o que você vai fazer? Você vai acabar quebrando essa merda. Que o outro também é um pela-saco do caralho. Deixa o gosto se divertir, porra. Aí o cara vira e fala assim, você vai quebrar essa merda. Aí o John Candy, não, cara, eu tenho que achar a posição correta, senão eu vou ficar com dor nas costas. Cara, fica 20 minutos. Como gordo, eu preciso dizer que eu concordo com ele. Eu faço a mesma coisa. Quando alguém pega o meu carro, que tira o banco do lugar, é uma merda. Eu fico um tempão pra achar a posição correta de novo. Isso, também. De novo, isso não é o gordo, caceta. Isso é um ser humano, velho. Eu dirijo o carro da minha mulher, a minha mulher tem 1,30m. Eu tenho 1,80m. 1,30m? Que 1,30m? Tu namora um anã, bicho? Mais uma vez a história dos anões, Valdo. Puta que 1,30m, velho. Aí eu entro no carro dela. Cara, eu no carro dela é engraçado, porque é um Peugeot, né? Aquele 207. A janela... Aquele carro é muito comédia, cara. Porque, assim, a janela tem a janela do motorista, né? A minha janela do motorista fica na janela de trás. Sacou? De tanto que eu afasto o banco. Na hora que ela entra, tá lá, tipo assim, ela fica pequenininha, cara, naquele banco. Aí ela, caramba, aí ela pega o banco... Pá, pra frente, né? 2 metros pra frente. Ela vai se ajeitando. Cara, ela leva uns 40 minutos pra ela conseguir sair no carro dela. Eu sou um cara gordo e alto. Eu tenho que empurrar o banco todo pra trás e arrumar aquela posição específica em que eu consigo dirigir com a coluna apoiada, com o braço na altura certa e sem a barriga atrapalhar o volante. Eu fui aprender a dirigir a primeira vez, cara, num Chevette, que eu não conseguia dirigir, porque assim, minhas pernas foram imprensadas com o volante. Quando eu fazia a curva, batia, o volante passava na minha perna e na minha barriga. Não tinha condição de dirigir. Eu sei como é que é isso. Eu também passei por isso, cara, porque eu também sou gordo e alto. É gordo e alto só se fode, cara. Cara, eu quando vou pegar carona com o Miote, toda vez é o banco pra trás e o cinto que quase não fecha, bicho. É um Celta, porra. Volta e meio, o Miote vira pra mim e fala assim, vamos pegar o Bruno ali no trabalho dele? Aí eu, bora. Leonardo me liga, bora. Aí eu falei, aí ele vira e fala assim, o desespero na voz do Miote tá implícito. Ele vira e fala assim, mas vira o seu carro! É, porque, porra, dois gordos, fudeu, né? Se eu vou no carro da minha mulher, primeiro, eu e o Bruno, um do lado do outro, vai virar piada ambulante. Segundo, parou na porta de um estabelecimento, as pessoas ficam impressionadas. Como é que consegue sair dois mastodontes, igual eu e o Bruno, de dentro de um Peugeot? Eu entro no carro do Miote, parece que eu botei uma mochila nas costas. O Bruno se encaixa no carro, sabe aquela coisa do Pateta? Ele vai colocando assim devagarinho o carro, assim. É um vestidinho. O carro do Miote no Bruno é um vestidinho. É, cara, parece que eu botei uma camisa, cara. Não, e eles chegam no motel. Vocês lembram que eles chegam no motel naquele carro? que eles levantam um banco, tá todo em grade, cara. Aquela grade derretida, puta merda, deu um livro. Tudo por culpa do quê? Do gordo, claro. E essa cena daí, quando ele chega no hotel, é o primeiro momento que a gente vê o Steve Martin sendo simpático e vendo que os dois podem realmente ser amigos. Ele usa um relógio dele pra poder conseguir um quarto de hotel. Enquanto isso, o gordo se fode pra dormir na neve do lado de fora, lá morrendo de frio. Aí ele fica com peninha do gordo, chama o gordo pra ir dormir no quarto também. E os dois têm uma conversa, dão risada, enche a cara e tal. E finalmente eles meio que viram amigos, no primeiro momento que isso acontece. Foi legal aquela cena. Ali já se aceitaram as diferenças um do outro. E essa cena do hotel tem dois easter eggs, vamos colocar nesses termos. Primeiro que tem um quadro que parece o Chico Xavier tocando violino. É. É impressionante. Eu achei também. Eu também achei. Na hora que eu falei, caralho, o quadro do Chico Xavier. E no meio da conversa dos dois lá, o John Candy fala que ele vai embora pra Jamaica, que o sonho dele é ir pra Jamaica e tal. Eu falei, caralho, Chico Xavier, previsão do futuro, morreu em Jamaica. Eu falei, caralho, que foda. Na estação do metrô, né? Que ele chega em Chicago, aí o Steve Martin vai pegar o metrô pra finalmente ir pra casa. Tem uma cena que, assim, cara, é aquela cena mobral pra assim: olha, você é imbecil, que não presta atenção no filme, que você é burro. Eu agora vou fazer uma rápida retrospectiva pra explicar pra você o que é que tá acontecendo. Aí vai começar a mostrar as imagens. Aí vindo, olha, o gordo fez isso, o gordo fez aquilo outro. Mas olha, ele é gente boa, e sorrindo, amigos. Ele começa a concatenar as coisas, ele finalmente entende e dá aquele lampejo. E ele volta pra poder buscar o gordo amigo dele. Isso meio que levou pra um final estilo comédia romântica. Que eles brigam o tempo inteiro, aí quando chega no finalzinho eles ficam juntos. Aí alguma coisa os afasta, aí um percebe, eles percebem quanto se amam, aí um corre atrás do outro, e aí chega no finalzinho e rola a porra da música romântica do caralho do Every Time You Go Away. Eu juro que eu achei que aqueles dois putos iriam se beijar em um dado momento. Dudu falou agora parecendo o Felipe Neto, cara, de raiva. É. Eu já tava muito puto com o filme nessa do campeonato. Porque, de novo, o filme foi me irritando. Eu fui assistindo ele, eu fui me irritando. O filme tem, acho que uma hora e meia, mais ou menos. Eu levei umas 3 horas pra acabar de assistir. Porque a cada vez que rolava uma parada dessa, assim, de escalonar, eu ficava tão puto que eu parava, dava pausa no filme, aí, sei lá, ia pro Twitter xingar alguém, ou ia comer alguma coisa e voltar. Vamos lá, vamos de novo. O filme foi me irritando de tal maneira, quando chegou no final, eu queria dar um tapa na cara de todos eles, entendeu? Eu já não aguentava mais. O Steve Martin chega no final, entra na casa dele. A família só tem gente feia. Os pais deles são medonhos, os sogros deles são medonhos. Quando desce a mulher que era pra ser a princesa, feia de doer na alma. Aí ele puxa o John Candy aqui, assim, pelo braço. Ah, esse aqui é meu amigo. Ah, a gente se ama. Aí vai. Every time you go away. Vá se fuder, velho. Aí, olha aí, ó. No final das contas, antes só do que mal acompanhado, é uma comédia romântica gay. Aí, ó, chupa Brokeback Mountain aí, ó. Se naquela época já pudesse colocar homem se chupando, os dois iam se beijar, pode ter certeza. Caralho, homem se chupando. Escuta, não vou me demorar, não. Vou só cumprimentar o pessoal e sair logo, tá bom? Cala a boca e anda. Oi, coisa linda. Ele chegou. Del Grip, eu quero que conheça o meu sogro Walter, a minha sogra Peg, a minha mãe Joy, e esse é o meu pai Martin. Ah, e esse aqui, olha, esse aqui é o Neil Jr., é o meu filho, é o meu orgulho. Em algum lugar pela casa deve estar o bebê, é o Seth, deve estar andando por aí. Querida, eu quero que conheça um amigo meu. Olá, Sr. Griffith. Como vai, Sra. Page? Ele disse que nós estamos na contramão. Queríamos agradecer imensamente pelo carinho, pelo afeto e pelas histórias do Dudu Salles. Meu querido, muito obrigado por ter participado desse programa. Valeu, muito obrigado pelo convite, foi muito divertido. Eu já sou um fã do Jurassic Cast, já comentei isso por alguns lugares que eu vou. Quando eu conheci vocês, foi através da Camila, que já gravou com vocês. Ela, acho que lá pelo segundo episódio, eu acho, ela falou de vocês pra mim, aí mandou um episódio pra eu escutar, eu fiquei enrolando pra caralho. Falei, caralho, um monte de gente falando de filme velho, puta que vai ser uma merda esse podcast, caralho. Não vou ouvir isso nunca. Isso deve ser, muita gente deve pensar isso, cara. É. Mas aí a Camila, gente boa, pediu, insistiu, não, escuta lá, e eu ouvi, porra, gostei pra caramba, depois eu comecei a ouvir, não parei mais, gosto pra caralho do trabalho de vocês, e eu estou realmente muito feliz de ter participado desse programa com vocês, foi fora pra caralho, valeu mesmo. Escute o Papo de Gordo, é um podcast muito bacana, muito, muito singular, que fala sobre um pouco sobre esse universo dos gordos, das dificuldades de ser gordo, e tudo que envolve gordo... E outras coisas, claro, mas é muito maneiro, pô, é mundialmente conhecido, a gente não precisa falar. É a visão do gordo sobre o mundo, cara, é a visão do gordo sobre o mundo. Ele disse que nós estamos na contramão. Não, mas o Máfia sua ácido também, sua pra caralho. Ele vive suado, né, velho? Máfia, ele chega no evento suado, ele vai embora suado, não entendo aquilo. Aí você fala, meu irmão, pô, tá suado, não é que eu vim andando. Porra, bicho. É isso que eu tô falando, cara. Se ele tivesse ido de táxi, ele chegava lá, tava tranquilo, não tava suado, ninguém ia falar, porra, tu tá suado, meu irmão. Não, mas ele ia suar. Na hora que ele descesse do táxi, que caminhasse, ia chegar lá, ele tava suado já. É gordo, porra. Ele disse que nós estamos na contramão. Eu liguei essa semana, ontem, na verdade, pra avó da minha mulher, que é mineira. Eu fui falar com minha sogra que tava lá. E aí a avó da minha mulher atendeu... E, cara, ela tem aquele sotaque mineiro extreme, sacou? Eu não entendi uma palavra que a mulher falou. Eu entendi quando ela falou meu nome, e a partir daí ela ia falando e eu só... Aham. Quando ela ria, eu ria junto. Era assim, nesse nível, sacou? Ela virou pra mim assim, quem que tá comigo? Falei, oi? Quem tá comigo? Hã? Falei, quem tá comigo? Vou ali esquentar a comida. Cara, eu imaginei que fosse uma coisa maior, assim. Me formei na universidade e hoje estou construindo uma tese de que o Sol não é o centro do universo. Doravante, a dificuldade de se provar que Deus é simplesmente uma metáfora social, pra mim era uma frase mais ou menos assim. Porque a minha mulher é de Pernambuco, cara, a família dela é do interior. A minha família é de Brasília, aliás, a família dela é do interior de Pernambuco. Eles falam desse jeito aí. Eles falam assim, ai, mas você quer fazer isso assim? Quê? Eu fico muito apreensivo quando eu tô sozinho com os parentes da minha mulher, porque eu não entendo o que eles falam. Os tios dela, cara, eles estão falando, tipo assim, sabe Chipmunks? Uhum. Pega o Chipmunks e bota com sotaque pernambucano. Velho, fica aquela coisa assim. Aí a minha mulher vira e fala assim, ele perguntou se você gostou do carro novo que você comprou. E além do mais, ele perguntou qual é o valor da prestação que você tá pagando, porque ele tá pensando em tirar um carro pra ele. Vista que o carro anterior que ele comprou... desses termos regionalistas, deixa a gente em cada apuro, cara. É uma coisa impressionante, estou falando sério, esse negócio dos parentes da minha mulher não é brincadeira, não. Eu fico apreensivo, eu não converso muito com ele sem ela do lado. Porque eu fico com medo de eles virar pra mim e falar assim, vai ser serviço, você? Aí eu falar assim, aham. Aí o cara, você falou que vai comer minha mulher? Alguma coisa nesse sentido assim, sacou? Não, cara, eu não falei nada disso. Eu nem entendi o que você falou, desgraçado. Uai, você tá falando que eu não tava falando direito, não? De jeito, cara. Ele disse que nós estamos na contramão. Não, é porque o Joe Candy... porque o pessoal do Joe Candy vira assim e fala assim... Alguém conhece alguma música? Aí ele quer se enturmar, que ele se anima, né? Ele fala, eu conheço. Aí o cara começa a mandar, sei lá, um Frank Sinatra, velho. E o cara tá no meio do interior dos Estados Unidos. Ali é tipo Roberto Carlos, velho. Você vai chegar no interior, sei lá, no interior do Goiás e começar a cantar... como é que fala aquele cara lá? Sei lá, um cantor americano desse aí, os bichos vão ficar tudo olhando pra tua cara. Ele é o Roberto Carlos e no máximo os Chitãozinho e Chororó. Sei lá, Luciano e Vendramini, umas coisas assim. Aí. Luciano e Vendramini. Cara, é nome de dupla sertaneja, velho. É nome Luciano de e Vendramini. Muito bom, cara. Você, inclusive, já bateu muita p. pra Luciano Vendramini, não foi? Porra, ainda mais porque ele foi emancipado. Pousou na Playboy de cedinho, cara. Luciano e Vendramini, caralho, por que, que eu nunca pensei nisso antes? Ele disse que nós estamos na contramão. Vai de novo, Miotti. Nem lembro o que eu falei. Nossa. Dudu, você entendeu por que, que ele não fala agora? Ô, Miotti, mas olha, você tem o poder da edição. Você pode chegar depois, que todo mundo já gravou. Quando você estiver editando, você grava suas falas, cara. É sensacional. Você nunca vai errar, você vai ter o time certo da piada. Você pode, inclusive, roubar a piada dos outros. Saca? O Calaveira falou uma coisa muito engraçada, todo mundo riu, você vai lá na edição, você corta o que ele falou, você fala a piada no lugar e bota todo mundo em cima, porra. Eu faço isso direto no Papo de Gordo. Descobrimos o segredo do Papo de Gordo. Olha aí, ó. Ele disse que nós estamos na contramão. Casa com ele, velho. Bom, transar, vamos ele. Então. Ele começa a cagar na cabeça da mulher. Cala a boca, sabe? Porra. Ai, meu Deus do céu. Vem cá, o que tá acontecendo? Vocês ficaram tudo fresco depois que o Hugo chegou aqui. Que lambão, porra. É que eu quero dormir, ai, porra. Eu também, tá, pô. Não tô vou com falar mais caralho. Nada, não vou falar mais nada. Tá bom, então vai. Ai, caralho. Filha da puta saber. Vem da faculdade, sei lá, de caralho, de onde ele vem. Vem com o rabo ligado na tomada, velho. A gente já trabalhou a porra do dia inteiro. Esse merda acordou às 6 horas da tarde e foi pra escola. E aí volta com esse rabo ligado na tomada, caralho. Tá bom. Então tá bom. Ai, caralho. Não, não falo mais nada, tá certo. A estrela do programa sou eu, então tá bom. Vão perder ouvintes, hein? Vão perder ouvintes. Vocês estão querendo me tolir. Fala pra ele, Calaveira. Se a estrela não brilha, não apague a minha. Não apague a minha. Se, no caso do Bruno, é. Se a sua supernova não tá brilhando, né? Não apague a minha. Ele disse que nós estamos na contramão. Ai, caralho. Bom, então, é isso. Parabéns aos vencedores e toca o bonde. Ô, Calaveira. Calaveira não está. Deixe seu recado após o sinal. Não, para com isso, porra, vai. Nova promoção, fala aí. Ele disse que nós estamos na contramão. Como é que tu fala, Calaveira? Chupa internet. É, não fala assim, né? Eu não falo com essa vozinha. Eu falo chupa internet. Mas enfiando dentro da minha bunda. Chupa internet. Ai, se fosse o meu. Lambuza todo ano. Lambuza o meu dedinho. Chega nessa babaquice. Isso vai ficar imenso. O Miotti depois vai ficar enchendo meu saco. Aí, meu, tá muito grande. Você fala demais.